A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A gente já falou aqui muitas vezes do perigo que era viver ali nos anos 80, né? Com aquelas ameaças da Guerra Fria, uma inflação galopante, as estações espaciais prestes a caírem em nossas cabeças. Skylab, morria de medo. E tantas outras hecatombes. Mas o que gostamos de explorar aqui no Agente 86 são aquelas tragédias mais suburbanas, né? E uma das que mais vitimaram habitantes daquela época era o perigo iminente de termos em nossa cozinha uma explosão de uma panela de pressão. Lembra dessa aí, Vó? Comprei uma panela de pressão. Toda vez que eu cozinho mais depressa. Sou solteiro, não tenho compromisso. Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso. Sou solteiro. Realmente, em nossas infâncias, era frequente ali o temor de termos a nossa cozinha arruinada ou até perdemos a vida com a tampa de uma cloque alojada na nossa cabeça por causa ali de uma explosão panelística seguida de um cogumelo de feijão. Se a casa fosse com teto, com laje, tinha que tirar o feijão com uma espátula depois do teto. É verdade, cara, porque fudia tudo. O curioso, Alexandre, é que eu imagino que hoje se tenha muito mais panelas de pressões soltando vapor e fazendo xique-xique do que na nossa época ali no passado. E hoje não temos mais esse medo. Não temos você, cara, pai. Eu ainda urino nas calças. É hoje, na hora do almoço, enquanto minha esposa preparava um delicioso carioquinha, eu corri pra sala, essa bosta vai estourar. Olha só, porque, mas em geral não, em geral as pessoas estão mais tranquilas. Eu não sei se é por conta que as panelas melhoraram de qualidade, e agora ali a gente toma mais cuidado pra panela não explodir, limpando as válvulas. Deixando a panela em melhores condições. Ou, talvez na época, as lendas, né? As histórias se corriam mais, assim. A gente era mais besta e acreditava em tudo. O problema hoje é menor. Não sei se é menor, viu? Eu temo. Eu tenho problemas com a panela de pressão. Eu tenho trauma de panela de pressão. E agora, nesse começo de ano, que esses... Mas já aconteceu algum acidente? Já vou contar. Agora, nesse começo de ano, com essas mega promoções dessas... Black Friday. Isso, exatamente. Essas coisas assim. Eu vi esses dias uma senhora: eu tô na fila desde das 4 da manhã do dia anterior, mas o que a senhora quer comprar? Uma TV de 90 polegadas, um refrigerador que faz icebergs? Não, moço, é que a panela de pressão tá R$7. Eu falei, rapaz, uma panela de pressão. Quanto custa uma panela de pressão? Não tenho ideia, não tenho. Eu tenho três em casa, ganhas no casamento. Você ganhou três? Três. Eu não tenho ideia do preço de uma panela de pressão. Mas agora eu vou te falar o motivo do meu medo da panela de pressão, do meu trauma infantil. Estava eu em casa numa noite, sei lá, no final de semana, talvez um domingo à noite. E lá com a minha mãe e meu pai, e toco o telefone. Aí era minha avó, daí minha mãe: mas o que aconteceu? E sabe aquela cara de pânico, você: meu Deus, o que será que aconteceu? Era uma das maiores tragédias suburbanas. O telefone tocando e ali a minha mãe: ai, mas como é que foi? Eu falei, pronto, sei lá, uma hecatombe, Skylab caiu na casa da minha avó. Aí, tá bom. Daí a minha mãe desligou o telefone e falou assim: Alexandre. Eu falei, o que foi, mãe? Prepara o caminhão, não, que a gente vai sair. Quase isso. Ela falou assim: onde tá aquela lona preta? Eu falei assim: não sei, mas eu vou lá procurar. Por quê? Porque a panela de pressão da sua avó estourou, acabou com o telhado. Caramba. E nós vamos ter que cobrir com a lona, porque quem que vai cobrir a casa essa hora? Cara, e a gente chegou lá, o estrago tinha sido grande. Sério, e cara? E o detalhe que a tampa da panela é que explode, mas ela faz uma pressão, obviamente, tão grande, que ela destrói a parte de baixo do fogão. Ela destruiu o fogão. Tipo, a panela afunda isso, e a exatamente, tampa ela amassa. E a tampa subiu, destruindo tudo, cara. E a casa da minha avó, ela era apenas telhado, assim, sim, sabe? E, meu, fez um rombo gigantesco, cara. E a noite na chuva, botando lona pra cobrir. Eu, Alexandre, eu presenciei uma panela de pressão Lares explodindo. Lembra da Lares? Sim. As pessoas achavam que só existia clock, mas existia. Você lembra que no comercial da Lares era já tinha um japonês e falava, não consegue falar Lares. É, tinha Globo também, panela de pressão Globo. Globo eu acho que tem até hoje. Deve ter a clock. Eu imagino também, que sim. A mais famosa é a clock, né, ainda. Sim. Acho que ela detém o share do mercado de panela de pressão. É. Então, eu presenciei uma explosão de uma panela de pressão. Inclusive, tem um ouvinte que vai lembrar disso, vereador. Oh, nosso ouvinte, excelentíssimo, excelentíssimo ouvinte do Agente 86. Vereador vai lembrar disso. Eu tinha acabado de sair na rua e nem imaginava que eu estava ali a ponto de presenciar um dos maiores acontecimentos cinematográficos da minha vida. Né? Eu vi saindo, correndo de dentro de casa, o marido da Wanda, eu não me lembro o nome desse sujeito, eu só lembro do nome da mulher dele, que chamava Dona Wanda. Aqui tem Wanda. É, ele saiu, saca, saindo gritando desesperado, só de bermuda da Adidas, parecia um índio. Aquele calção da Adidas. Um Guarani, como é que é? Guarani Caiová? Exato. Uma panela de pressão na mão, e ele gritou, ah! Aí ele jogou a panela. Não. Jogou pro alto. Eu acho que ele chegou, ele viu ela. Depois ele ameaçando, contou, disse que ele viu. Quando ele olhou no fogão, viu a panela gordinha pronta pra explodir. Isso vai explodir. Ele pegou e saiu correndo e jogou no quintal. Antes da panela tocar o solo, ela com a tampa pra baixo explodiu. Cara, saca no cinema cena de abdução? Que o sujeito tá aqui, de repente some da vertical. Numa velocidade 3 vezes maior que a do som, a panela subiu, deixando um rastro de feijão no ar. E aquilo sumiu. Aí juntou todo mundo na casa, né? Porque na periferia, as pessoas são solidárias e fofoqueiras. Na verdade, elas são solidárias porque elas precisam da fofoca depois. Então juntou aquele bando de gente ali pra ver o que tinha ocorrido. Aí tava lá a tampa cravada no chão, assim, de cimento, tal, né? Tal qual um meteoro. Cravada, enterrada no cimento. Que loucura. E a panela tinha sumido. Aí depois teve investigações. O radar pegou. Radar. Aí, depois de uma meia hora, apareceu o nosso amigo Zé, o irmão do vereador, com a panela na mão, assim. Ah, tá aqui, achei. Toda amassada, toda fudida. Aí o marido da Wanda falou assim, daqui que não vai mais servir como panela de pressão, mas dá pra continuar cozinhando. Marido da Wanda, não sou... Você questionou o porquê de termos no passado tantos acidentes aí com as panelas, e hoje quase não ouvimos falar sobre isso, mas eu acho que é uma união de vários fatores, né? Como a melhora na qualidade das panelas, hoje as pessoas são mais informadas, né? Elas cuidam da limpeza das válvulas, como você falou, e isso aí também a história conta. O estado daquela borracha de vedação, né? Lembra daquela borracha de vedação da panela? Tem até hoje, né? As panelas são equipadas com essa borracha. Feira, né? Se vende muito ainda. É, do lado ali da correia de sandália. Entra um pouquinho antes da barraca do pastel. Isso. Daí tem aquela. Tem uma barraca que vende todo tipo de quinquilharia, desentupidor de fogão. É uma agulhinha. Amolador de faca. Amolador de faca. Cortador de vidro. É. Até porque nos anos 80 se usava panela de pressão ali por umas 3 gerações, né? Verdade. E aí é que entrava essa instituição ambulante aí, que eram esses paneleiros. Paneleiro, que em Portugal tem uma outra conotação, né? Verdade, verdade. Paneleiro lá são os homossexuais. É isso. E aqui no Brasil, essa figura aí que andava geralmente com uma bicicleta por ali e com uma marreta, e ele dava jeito, né, cara? E daí, eu acho que eles eram os principais responsáveis por acidentes posteriores também. Eu não botava muita fé naquilo, não. Eu atesto aí o que você tá falando. Eu vou relatar um caso. De uns 30 anos pra cá, olha só, a pesquisa que eu fiz a respeito da tecnologia da pressão do feijão. De uns 30 anos pra cá, além da válvula, que quando a panela começa a pegar pressão, ela começa a girar e soltar vapor, né? O famoso chique-chique. Eu tenho medo desse chique-chique, então quer dizer que ele é o que faz com que... É ele que é o que faz com que se mantenha uma certa pressão dentro da panela e faz com que a panela não exploda, ele fica controlando ali a pressão dentro da panela. Então teve uma época que aquilo era a única válvula de segurança, era o chique-chique. Uns 30 anos pra cá começou a ter uma ou duas válvulas sobressalentes, geralmente de plástico ou de algum metal que com determinada pressão ele se rompe. Se destrói. Isso. Então, se a primeira válvula não estiver funcionando, estiver entupido, por exemplo, e a panela for explodir, aquela segunda válvula se solta antes e começa a soltar vapor por ali. Você tem isso na sua panela também, e de plástico. Aconteceu isso na minha casa. A panela, a válvula principal entupiu e a válvula secundária se soltou, a panela não explodiu. Que todo mundo... tecnologia maravilhosa. É uma grande tecnologia. Isso impediu de muitos cabos de backlist entrarem crânio adentro. Né? Então, aí, uma vez aconteceu isso com a panela, tal, se soltou a válvula secundária. Meu pai, ao invés de trocar a panela de pressão, levou no paneleiro. Aí chegou lá, explicou a situação, falou, doutor, tá bom, passa aqui mais tarde que eu conserto. Aí ele foi. Quando meu pai voltou pra pegar a panela de pressão, o paneleiro tinha colocado um pingo de solda no buraco. Agora não solta mais. Pessoal, a gente em 86 no Facebook é onde vocês ficam sabendo sobre esses episódios que acontecerão. Deem um curtir na nossa página. Nosso e-mail é falecom@agenteem86.com.br. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo, obviamente. Quem deu a dica desta vez sobre panelas de pressão foi a Dolores Tornello. Ô Walter, as tragédias periféricas nunca estão completas. Até que o sobrenatural não esteja ali envolvido. Sim. Porque eu e o Walter, nós temos conhecimento de uma senhora que aí nos anos 80 dizia prever o futuro na borra do feijão. Você lembra dela, né, Walter? Na borra do feijão é que grudava no teto. Isso, quando exatamente. A panela explodia. É. Eu lembro perfeitamente dessa senhora. Mas veja você, um sujeito que passa por uma explosão, né, de um petardo de carne com batata, vai se consultar com uma esotérica da alta pressão e acaba descobrindo que a mulher dele não vigiou a panela porque tava dando pro vizinho. Música